toda vez que a gente se olhar. Bater saudade e der recaída. De que valeu a gente separar? De que valeu me expulsar da sua vida? Eu sei que não devo, mas não vou negar. Quando você me liga, arrepia o corpo todo, dá uma onda diferente. Totalmente vulnerável, alegria incontrolável quando tá na minha frente. Mas quando você tá longe, a tristeza é permanente. Meu sorriso se esconde, quando chamo não responde. Coração fica doente. Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez pro resto da vida? Será que a gente tem disposição viver o outro com uma paixão? Vou confessar que não, eu tô na tua mão, não quero despedida. Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez pro resto da vida, da vida? Será que a gente tem disposição de ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não, eu tô na tua mão, não quero despedida. Se toda vez que a gente se olhar, bater saudade e der recaída, de que valeu a gente separar? De que valeu me expulsar da sua vida? Eu sei que não devo, mas não vou negar. Quando você me liga, arrepia o corpo todo, dá uma onda diferente. Quando tá na minha frente, mas quando você tá longe, a tristeza é permanente. Meu sorriso se esconde, quando chamo não responde, coração fica doente. Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez pro resto da vida? Vou confessar que não, eu tô na tua mão, não quero despedida. Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez pro resto da vida? Será que a gente tem disposição de ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não, eu tô na tua mão.